Deus é um Deus fiel, sabe? Isso traz para dentro do nosso coração uma tremenda paz. Que se você confia no Senhor, Ele nunca, Ele jamais vai te desamparar. Ainda que tenha momentos de crise, ainda que tenhamos momentos de perdas, o Senhor não vai esquecer de ti. Tu acredita nisso? Acredita? E hoje nós vamos ver um pouco de uma história de alguém que passou, pode-se dizer, das piores crises humanas. E posteriormente, Deus o levantou muito alto. E a conduta desse homem, quando ele estava não só lá embaixo, quando ele estava lá embaixo, dizemos, no fundo do poço, ele foi fiel a Deus. E quando ele estava lá em cima, no degrau mais alto, de um degrau social, ele era um grande líder. Era um grande, se podemos dizer, um líder político, inclusive. Quando ele estava lá em cima, ele nunca esqueceu de Deus. Da mesma maneira que não esquecia quando estava por baixo. Ele nunca esqueceu do Pai quando estava lá embaixo. E nem esqueceu do Pai quando ele estava sobre toda uma nação. Vamos ver? Vamos ao capítulo 48 de Gênesis. Pode abrir a sua Bíblia, primeiro livro da Bíblia. Vamos falar assim no dia de hoje. Aproveitando a data, sobre nossos pais. E tem muitos exemplos na Bíblia. De pais e de filhos. Eu peço um pouquinho da paciência, porque nós vamos ler praticamente todo o capítulo. Então vá me acompanhando. Se você não entender tudo durante a leitura, não te preocupe. Uma das minhas tarefas é ajudar as pessoas a entenderem a Bíblia, né? O título é Jacó adoece. Todos acharam? Passadas estas coisas, disseram a José. Quem é o José nesse momento? O grande líder sobre toda uma nação. Um super governador que salvou, inclusive, o Egito. Então disseram para José, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e Efraim. E avisaram a Jacó. Eis que José, teu filho, vem falar contigo. Esforçou-se Israel, que é o mesmo Jacó, e se assentou no seu leito. Disse Jacó ao filho José. O Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, e ele me abençoou. E me disse, eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos. E a tua descendência darei esta terra por possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, aqui no Egito, esses dois filhos são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois dele, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu, está falando agora, o velho Jacó, vindo eu de Padã, me morreu, com muito pesar, Raquel, a esposa, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, ali eu a sepultei, no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse, quem são esses? Respondeu José a seu pai, são meus filhos, que Deus me deu aqui no Egito. Faze eles chegarem a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia mais ver bem. José, pois, os fez chegar a ele, e ele, então, Jacó, o vô, os beijou e os abraçou. Então disse Israel ao filho José, eu não cuidara, eu não pensava mais que veria o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. José os tirou dentre os joelhos de seu pai e se inclinou à terra diante da sua face. Depois, tomou José a ambos os filhos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e os fez chegar diante do vô. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito mais velho. E abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam esses dois rapazes em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso lhe foi desagradável, e tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José ao seu pai: não assim, meu pai, pois o mais velho é esse. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, contudo, o irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante, à frente do nome de Manassés. Depois disse o velho Israel ao seu filho José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra dos seus pais. Amém, irmãos? O que está acontecendo aqui? Lembra um pouquinho da história do José? José tinha sido vendido pelos irmãos. Os irmãos tinham ciúme dele, porque já desde moço se via nitidamente a graça de Deus, a presença de Deus naquele moço. Ainda bem que ele era, como moço, um tanto imaturo. Isso também é verdade. Mas Deus estava sobre ele e os irmãos começaram a ter ciúme e começaram a ter ódio. E um dia bolaram um plano diabólico para matar José. Levaram José até o campo onde eles cuidavam das ovelhas. E aí, quando estavam quase por executar o plano assassino, o irmão mais velho disse: não, não vamos matar, afinal, é nosso irmão e nosso pai terá uma tristeza demasiada. O irmão mais velho disse: vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo, em vez de matá-lo, vamos vender. Vinha passando uma caravana de beduínos em direção ao Egito, e eles venderam para aquela caravana. Chegaram em casa, os outros irmãos, eram 10 irmãos mais, chegaram em casa e disseram: pai, olha aqui as vestes do teu filho. Pegaram as roupas do José, do jovem José. Olha o que aconteceu com ele. Um animal selvagem o pegou e matou, e só sobrou essas roupas ensanguentadas. O pai chorou amargamente, afinal, aquele até era um filho mais querido. Isso também gerou ciúmes nos demais irmãos. E o pai, então, daquele dia em diante, tinha por certo que seu filho mais novo, o filho querido, estava morto. De fato, o filho ainda estava vivo, sendo levado para o Egito como escravo. Chegou no Egito, um homem muito rico, comandante militar, comprou aquele moço. Vejam, esse moço tinha tudo para ter ódio. Esse moço tinha tudo para ser um moço amargurado contra os irmãos. O comandante compra no mercado de escravos José. O José, um moço muito bem comportado, um menino, dá para dizer um menino de Deus. Foi trabalhando, trabalhando de doméstico. O seu patrão foi colocando cada vez em responsabilidades maiores. Um dia o patrão saiu a fazer uma campanha militar, uma guerra, e a patroa já vinha com olhos impuros contra aquele moço, E ela disse: vamos, meu marido não está em casa, vamos para a cama. Aquele moço disse: não, eu jamais poderia ofender o patrão, e jamais poderia ofender o meu Deus. E ele foge dela, olhem só, ele foge. E ela se agarra nele e ainda segura o casaco dele. Quando chega o patrão em casa, o marido dela, ela inverte a história toda, mente, e diz: olha, olha esse rapaz que tu botou dentro da nossa casa, ele tentou aqui me violentar e ainda sobrou a roupa dele. Olha aqui a prova do crime. O homem, sem pensar duas vezes, mandou prender. Mais uma injustiça. Ele nunca reclamou da sua sorte, porque ele sabia que Deus estava no comando de tudo, apesar dos seus irmãos que o venderam, apesar da patroa, que agora mentiu injustamente e ele está na cadeia. Na cadeia, de novo, olha, quando a bênção de Deus está sobre uma pessoa, ninguém tira. Sabia disso? Ninguém tira. Ele estava na cadeia, anos, de novo, foi crescendo lá, se tornou tipo assim, responsável pela cadeia. O carcereiro, o chefe da cadeia, botou, quando ele precisava sair, disse: José, tu cuida do pessoal aqui. Que grande responsabilidade. E aí tinha dois homens presos também, um copeiro do rei e o padeiro. Um dia, teve um sonho e ninguém sabia interpretar. Lá pelas tantas, Deus deu o entendimento do sonho para José. E o José disse para aqueles dois homens: um de vocês vai ser liberto e vai voltar ao cargo que tinha, um cargo alto. E o outro de vocês vai ser morto. Dito e feito. Assim aconteceu. Um deles, então, voltou a seu cargo. Aí, quando ele estava saindo da cadeia, o que foi liberado, disse para José: pode deixar. Eu vou chegar lá, vou falar com o faraó. Estou sendo restituído ao meu cargo. Eu já mando te tirar daí, porque afinal tu me ajudou, o teu sonho, a tua revelação e a tua interpretação foi tudo certo. Tu é um homem de Deus, eu já vou mandar te libertar. O homem voltou a seu cargo. Lembrou do José? Não. 2 anos se passaram. 2 anos, eu já vou mandar te tirar da cadeia. 2 anos se passaram e ele não reclamou da sua sorte. Porque ele sabia que Deus estava no controle. Que Deus cuida os fiéis, até no meio de injustiças sofridas. Pois, um dia, agora o grande faraó do Egito teve um sonho. No sonho, era que tinham 7 vacas gordas. 7 vacas fantásticas. E no sonho vinham 7 vacas magras. Que engoliam as vacas gordas. O faraó contou o sonho. Ninguém sabia a interpretação do sonho. E o assunto correu lá no palácio. Afinal, que sonho misterioso é esse? Que sonho é esse? E aquele que foi liberto, estão lembrados? Que disse: eu já te tiro daí. Ele disse: esperem. Tem um homem lá na prisão. Tem um homem lá chamado José, e Deus revela o entendimento para ele dessas coisas misteriosas. Mande chamá-lo, e ele é chamado. E aí o José diz para o faraó, de novo por entendimento de Deus: as 7 vacas gordas são 7 anos de muita fartura, e depois vem 7 vacas magras que vão acabar com as gordas. O que, que significa isso? 7 anos de escassez total. Dada essa revelação, o faraó coloca, o grande rei coloca José no posto mais alto que tinha, administrador geral do Egito. Vieram 7 anos de fartura. José mandou construir grandes celeiros, galpões, e encheram de comida, se prepararam para os 7 anos de escassez. Quando veio a escassez, só quem tinha comida no mundo, somente quem tinha comida, o Egito. Por causa que um filho de Deus trouxe o entendimento para aquela nação creu naquele filho de Deus, que era José, e a fama dele crescia cada vez mais. como um homem que amava a Deus e como um homem que sabia administrar um país inteiro. Mais tarde, ele leva toda a sua família para o Egito. Aqueles irmãos que venderam ele, lembra? A Bíblia fala, ele acabou sustentando aqueles irmãos. E o velho pai, chamado Jacó, que o nome também foi mudado para Israel, o velho pai foi trazido também. E agora, o velho pai está morrendo. E aí veio essa nossa história. Vejam como ela começou, 48:1. Passadas estas coisas, disseram a José, o grande José, teu pai está doente. Que notícia, hein? Que notícia. Ele não podia fazer nada pelo pai. Era a idade também. Já estava cego, vocês viram, quase cego, que ele chegou a perguntar diante dos netos, quem são esses? Teu pai está doente. O que você daria pelo um pai doente? Sabe que um pai doente tem alguma coisa para dar para um filho ainda? Um pai velhinho na cama, cego, talvez paralítico, que mal pode se mover, será que um pai desse ainda tem alguma coisa para dar para um filho? Você viu na Bíblia? Teu pai está doente, ele pega, agora José pega, o governador José pega seus dois filhos, Efraim e Manassés, e vai lá no seu pai. Diga-se de passagem que José foi o filho que mais honrou Jacó, que sustentou o pai no tempo da crise, que mais amava o pai também, de todos os outros 11. O José era o que tinha o coração mais unido ao pai. E parece na Bíblia que o do pai também mais unido ao dele. Eu não estou dizendo que do pai unido a um filho só está certo, tá? Eu só estou dizendo o que eu vejo na Bíblia. Pois pega seus dois filhos e o pai doente diz assim para eles, o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, quando eu estava em Canaã. Está todo mundo no Egito agora. Quando eu estava em Canaã, me apareceu e o Deus me abençoou. E ele me disse que eu seria fecundo, que eu teria muitos filhos e que nós seríamos uma grande nação. Estavam aqueles dois moços agora, seus netos. E ele disse, agora o velho Jacó diz para o filho José, quem são esses moços? Ah, são meus filhos, pai. Eles não serão mais teus, eles serão meus filhos. Como assim? Veja. Quem honra o pai, ganha uma bênção dupla. José ganharia uma herança lá em Canaã. Ele ganhou uma ou ganhou duas? Seus dois filhos ganharam herança. Seus dois filhos foram colocados no status de filho de Jacó, não mais filho de José. E o velho Jacó, quando eu digo velho Jacó, é carinhosamente, tá? O idoso, ele diz, serão meus filhos, e eles vão carregar o meu nome, e eles vão carregar o nome de Abraão e de Isaac, nossos antepassados. O que significa isso? Eles não vão ficar para sempre no Egito. O Egito não é o lugar deles. Esses moços, esses rapazes, eles vão carregar a mesma fé de Abraão, de Isaac e a minha, ele, Jacó. Eles não são filhos do Egito, eles tinham nascido no Egito. Mas eles não são do Egito, o destino deles é Canaã, a terra da promessa. Deixa eu dizer uma coisa, nossos filhos, o lugar deles, eles não devem enraizar nesse mundo. Quando teu filho chega e diz, pai, eu quero servir a Deus, deixa servir. Quando teu filho se converte, ou filho de algum amigo, às vezes o pai não entende o que está acontecendo, deixa. Deus está fazendo algo ali. Ele não relutou contra o pai. O pai disse, os teus filhos serão meus. Uma adoção que o vô fez. É uma adoção. Mas aqui tem um ingrediente espiritual. Tem algo que o José, olha o José. O José podia dizer, mas meus filhos têm um futuro brilhante aqui no Egito. Afinal, eu sou governador. Meus filhos poderão ser governadores aqui no Egito. A minha família, eu sou muito benquisto. Logo, meus filhos também. José tinha tudo na mão. Mas José, como um homem que conhecia Deus, sabia que seu pai Jacó conhecia Deus há muito mais tempo. Quando o pai disse, teus filhos não vão carregar teu nome, José. Não vão carregar tua fama. Teus filhos vão carregar o meu nome. Vão carregar o nome de Abraão e de Isaac. É muito grande isso aqui, irmãos. Se nós olhássemos humanamente, nós dizíamos, bom, esses moços têm um futuro brilhante no Egito. Mas Jacó olhou com olhos espirituais e dizia, esses moços têm um futuro brilhante no reino de Deus. Amém, irmãos? Deixa teus filhos. Quando eu disse aqui agora há pouco sobre meu filho de sangue, tudo que eu quero para ele é que ele viva para honrar Deus. O que eu quero para mim é a mesma coisa. E eu sei que vocês todos que amam a Deus querem a mesma coisa. Amém ou não? Sim. Deus, nossos filhos, eles podem ter profissões, qualquer profissão que eles escolherem, amém. Mas ali também ama Deus. Tudo que façam, façam para a glória de Deus. Agora, eu acho que eu não cheguei no ponto alto ainda dessa noite. Eu gostaria que você olhasse o verso 12 comigo. Diz ali, e José, tirando os dois filhos dentre os joelhos do seu pai, então do vô. Eu marquei com a caneta colorida aqui na minha Bíblia. Agora, inclinou-se à terra diante da sua face. O poderoso José, o supergovernador, um superadministrador, e eu também diria, um super crente. O pai doente, o pai acabara de adotar os filhos dele, e o José sabia que naquelas palavras do seu pai estava o Espírito Santo falando. O grande José, o que ele fez na frente do pai, à beira da morte? Você viu? Se inclinou com o rosto no chão, diante do pai. Isso não é honra. Ele já vinha honrando o pai. Mas isso não é uma reverência ao pai humano. Isso não é dizer, pai, eu reconheço em ti a mão de Deus. Eu reconheço em ti, pai, uma autoridade de Deus. Olha, na terra a maior autoridade naquele momento era o José. Mas em casa, era o pai, o idoso, ancião, Jacó. Você pode ser o homem mais importante do mundo, a mulher mais importante do mundo. Mas seu pai sempre será seu pai. E você sempre vai dever honra para ele. Reverência. Você sempre vai dever. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, isso precisa ser por toda a vida. Que grandeza. Você viu por que esse homem cresceu tanto? Porque ele sabia separar as coisas. Ele sabia quando ele era governador. E sabia quando ele era filho. Não sabia? Diante do pai doente, ele era filho. Diante da administração do Egito, ele era governador. Nós temos que saber o nosso lugar. Onde nós estamos em cada momento. E daquela maneira certa, nos comportar, nos conduzir. Pois aqui está ele. Aí, o pai de José, praticamente cego, ou quase cego. O pai então diz, eu vou abençoar meus netos, que agora já não são netos. São meus filhos, por causa de ti, José, filho que sempre me honrou, teus filhos vão ganhar uma porção dobrada de bênção. Em vez de ser uma bênção para ti, que era um pedaço de terra, ganharia em Canaã. Em vez de ti, José, teus filhos, no teu lugar, duas porções de terra. Traz teus filhos, José, agora. Estava primeiro no colo do vô, vocês viram? E o vô os abraçou e beijou logo que chegaram. Aí ele saiu um pouco, José, se inclinou diante do pai, agora traz teus filhos, José. E ele trouxe os filhos. E agora eu vou pedir para nós fazer uma encenação aqui, tá bom? Pedi o irmão Júlio, aí Júlio, e o irmão Jorge, e o irmão Giovanni, venham aqui. Nós, vai ser, em vez de vocês três, vai ser nós quatro. Eu tô, não, tem que ser ali embaixo. Júlio, tem que ser ali embaixo. Porque eu sou o Jacó, tá? Só não estou enfermo, graças ao Senhor, e não estou idoso, estou um guri, né? Então tá, o Jorge e o Júlio fiquem virados aqui para mim, assim, bem pertinho. E o Giovanni fica ali do lado, vira direitinho, faz de conta. Não, não precisa se... Tá. O Júlio já quer falar, esse cara não pode ver microfone. O Júlio é o Efraim. O Efraim era o moço, filho de José, mais novo. E o Jorge é o Manassés, o mais velho. Os dois seriam abençoados. Filhos de José. E ele é o José, pai dos moços aí. E eu sou o vô deles, o Jacó. Então, o José está ali na minha frente, apresentou os moços para mim, e os moços têm mais ou menos 20 anos da Bíblia. Mais ou menos isso, né? Tá, isso aí. E aí, o pai apresenta de maneira que o Manassés mais velho fique na minha mão direita. E o Efraim mais novo, na minha mão esquerda, o pai posicionou eles assim. E aí, então, o velho Jacó, o velho Israel, vai abençoar os meninos. Segura aí para mim. Chegue mais perto. Manassés mais velho e Efraim mais novo. Posicionado por ele, pai deles. E o velho, carinhosamente, Jacó faz assim. Vocês viram isso na Bíblia? E o José disse, não, pai. Pai, o senhor se enganou, o senhor não está vendo bem. Fala aí. Pai, o senhor se enganou. O mais velho tem que ser com a mão direita. É para ser assim? Exatamente. Não, meu filho. Mas é assim. Obrigado, viu? Foi isso que aconteceu aqui na Bíblia. O velho Jacó, que andou muitos anos com Deus, já enxergava pouquíssimo. Mas era um homem que enxergava muito espiritualmente. Um homem que nesse momento era profeta também. E ele disse, o mais novo... Por que ele fez assim? Porque o pai tinha posicionado os moços assim. Não, pai, o senhor está errado. Não, eu não estou errado, eu sei o que eu estou fazendo. Pai, o senhor não está vendo bem. Eu estou vendo muito bem, meu filho. E abençoou assim. A mão direita, na antiguidade, o que era abençoado com a mão direita ganhava uma porção dobrada. Era uma bênção maior. Se esse vai ser maior do que esse. Está escrito ali, vocês viram? Sabe o que aconteceu? Passaram-se os anos. Todo esse povo estava lá no Egito, saíram do Egito, na liderança do Moisés. Chegaram em Canaã. Durante o deserto, Deus deu para eles uma tenda, um tabernáculo, onde eles adoravam a Deus. Estão lembrados também? Era uma tenda portátil, montava, desmontava, e ali Deus se manifestava. Quando chegaram em Canaã, conquistaram a terra. Em que território das 12 tribos ficou a tenda montada? Aonde se revelava a presença de Deus? No território de Efraim. O velho Jacó tinha razão. Entenderam, irmãos? Mais uma coisa, para mostrar que aquele homem estava abençoando profeticamente. Quem substituiu Moisés na liderança? Josué. Josué era de que tribo? Agora, você já sabe, né? De Efraim. Vocês estão entendendo quando eu falo que a bênção do pai não é apenas um desejo, é uma concessão de poder. É uma concessão, é uma entrega de prosperidade. E ainda que o vô disse, esse vai ser maior, que ambos serão grandes, mas esse vai ser maior. Bênção de pai não é brinquedo. Não é oraçãozinha. Tudo bem? Por isso eu insisto, pais, abençoem seus filhos. Jamais os amaldiçoem. Ainda que fizeram uma coisa que contrariou você, que desagradou, jamais os amaldiçoe, porque isso também tem poder. Abençoe os seus filhos. O Jacó ainda contou ali para os netos, estava morrendo. Ele disse, me lembro da minha esposa, a querida Raquel, vocês viram no verso 7? Quando nós estávamos andando pelas terras de Padã, ela morreu, eu tive que enterrá-la em Belém. Esse ali, Jacó enterrou um amor, enterrou um sonho. Ali em Belém também nasceu um grande amor para a humanidade inteira, não foi? Olha as coisas de Deus. Você começa a ler a Bíblia e começa a montar como se fosse um grande quebra-cabeça. E aquilo que estava meio nebuloso começa a desanuviar tudo. E as coisas de Deus começam a saltar de dentro da Bíblia para o nosso entendimento. Ele conta para os netos e para os filhos. Idosos contam histórias, você sabia? É normal isso deles, é assim mesmo. Depois ele conta mais. Veja lá no verso 15 comigo. Já ia abençoar os meninos. E abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais. Está falando agora, lá de Abraão, lá de Isaac. Deus me sustentou. O homem estava na cama, doente. Logo estaria morrendo. E ele está contando para o filho, governador, e para os netos. Deus me abençoou. Deus me sustentou. Deus me conduziu como se fosse um pastor de ovelhas à minha frente. Verso 16, o anjo, veja na sua Bíblia, esse anjo está com letra maiúscula, não está? Já é uma referência a Jesus Cristo no Antigo Testamento. O anjo que me tem livrado de todo o mal. Durante anos, o anjo do Senhor me livrou. Abençoe esses rapazes. Não é lindo isto aqui, irmãos? Ele está transferindo bênçãos, bênçãos, bênçãos, que agora já para mim já não são mais netos, porque eles adotou e os têm como filhos. É isso. Abençoe. Filhos, pede a bênção dos teus pais. Pede. Ali tem uma graça, tem um poder de Deus. Antigamente, muita gente pedia a bênção dos pais por costume, né? Eles até nem diziam bênção, eles diziam benção, né? Benção, meu pai. Mas vamos arrumar isso aí, bênção. Não é benção, né? A bênção. E ainda beijavam na mão, né? Mas parece que nós, crentes, perdemos esse hábito. Se é que um dia foi hábito entre os crentes, eu não sei, mas por que um filho não podia chegar? Pai, ora por mim, me abençoa. Uma filha chegar para o pai, para a mãe, me abençoa, mãe. Especialmente quando tem algo mais difícil a fazer, uma situação nova que é o filho, a filha não está segura, me abençoa, meu pai, me abençoa, minha mãe. É uma boa dica, é uma boa dica para nós fazermos. Mas vejam, estou falando hoje de honrar o pai. José, volto a dizer, foi o filho que mais honrou o seu pai, dentre os outros 11. Consequentemente, foi o filho que mais foi abençoado. Quando você semeia honra, sabe o que você colhe? Honra. Não é assim? Quando você semeia algo bom para o seu pai, para sua mãe, você vai semear isso deles. E o pai que semeia isso para os filhos, vai colher isso também dos seus filhos. Esse é um princípio, uma verdade espiritual que não muda. Se você fizer isso, abençoar seu pai, você vai ver. Pode ser que você imaginou, meu pai velho não tem mais nada para me dar. Tem sim. Pelo menos se ele está quase morrendo, vai lá na beira da cama e diz, pai, me abençoa. Se ele está com câncer lá no hospital, vai lá e diz, pai, ora por mim. Mas meu pai não é crente. Pai, tu sabe fazer uma oração para o Deus vivo? Sabe sim. Bota a mão na minha cabeça. Vai lá e fica debaixo da mão dele. Porque se você, eu não entrei nesses detalhes todos, mas o Jacó estava deitado na cama. Veja o verso 2. Quando disseram que o José vem falar contigo, teu filho governador está vindo aí. Olha o final do 2. Esforçou-se Israel, que era o Jacó, e se assentou no leito. A maioria de nós não precisa fazer força para sair da cama, né? É natural, temos força. Mas um homem doente, à beira da morte, idoso, tem que fazer muita força para se sentar na cama. Esse é o meu filho está vindo aí. Eu acho até que foi a última, quase a última força dele. Eu vou abençoar meu filho. Não posso me levantar, mas vou abençoar de sentado. E se seu pai não puder mais nem sentar, pega a mão dele e bota na sua cabeça e abençoa a mim, meu pai. Eu não quero que o senhor vá partir sem me abençoar. Porque nós acreditamos de todo o coração que pai, mãe, mas hoje estamos falando de pai, pai é uma autoridade de Deus na nossa vida. E se revoltar contra pai, traz maldição. E abençoar e obedecer pai, traz bênção. Ninguém vai mudar isso, porque Deus assim o determinou. Amém? Amém, amém, irmãos. Coisa linda esse capítulo 48, né? Eu fui relembrando coisas que a hora a gente não lia. Disse, mas que beleza, Senhor. Quantas verdades espirituais ali estão dentro. E se você chegou aqui, disse, pastor, eu fiz tudo diferente com meu pai. Se teu pai está vivo, vai pedir perdão para ele. Se você realmente entendeu a palavra de Deus, vai pedir perdão para ele. Ah, mas meu pai é assim. A Bíblia não manda você julgar o seu pai, a Bíblia manda você honrar o seu pai. E se seu pai já morreu, pede perdão para Deus então. Você não pode mais falar com o pai morto, se a Bíblia não nos permite. Então diz, Deus me perdoa. Eu tive conhecimentos da tua palavra, recentemente ou até hoje à noite, que eu não tinha. Me perdoa, porque eu não quero colher o que eu plantei. Ao me revoltar contra o meu pai. Ou me rebelar ou desobedecê-lo. Fale com Deus. O dia dos pais é festa, sim. É sim. Mas, sobretudo, é honra. E isso nós aprendemos aqui na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que você orasse um pouquinho a respeito de tudo que você ouviu. Fique sentado mesmo. Fique sentado. Fale com Deus, uma conversa muito íntima a respeito de você. Não agora, não tenta te justificar, eu fiz isso por causa daquilo. Não, não, não. Fale com o Senhor. Se precisa pedir a misericórdia de Deus nesse particular, peça. E se você já vem honrando o seu pai, continue. Lembre-se. José foi um homem de Deus, ainda quando era moço. Honrou a Deus e honrou o seu pai. José, quando estava como escravo, um empregado doméstico, honrava a Deus. Deus o elevou. Deus o promoveu. José, quando estava na prisão, honrava a Deus lá. E Deus lá o exaltou. Quando chegou ao cargo máximo, um super administrador de todos os bens do Egito, honrou a Deus. Ele tem um histórico de honra. E aí você viu? Honrou ao pai idoso. Não negou os filhos dele quando o pai dele pediu que aqueles filhos não seriam mais de José, mas agora seriam filhos de Jacó. José não retrucou, entregou os filhos dele. Seria como entregou os netos ao avô, porque ali tinha uma grande bênção. Até quando José pensou que o pai tinha se enganado, por estar já doente, idoso e quase cego, o pai Jacó não se enganou. E José disse: pai, não é assim. O velho Jacó disse: sim, meu filho, é assim. Eu sei o que eu estou fazendo, porque faço por direção do Todo-Poderoso, que me guiou e me pastoreou já por tantos anos. Se você nunca honrou a Deus, ou não tem honrado a Deus no teu dia a dia, decida-se, agora mesmo: eu quero honrar o meu Deus. Se você não honrou seu pai e sua mãe, reverta isso agora mesmo dentro do seu coração e logo depois nas atitudes. A honra é um princípio espiritual que Deus ensina na Bíblia. Deus ensina a honrar, em primeiro lugar, aqui na terra, pai e mãe. Deus ensina a honrar os pastores. Deus ensina a honrar os líderes da sociedade. Deus ensina a honrar aqueles que zelam pela tua vida. Pai, nós te agradecemos muito. A tua palavra é tão rica. Estamos tão alimentados pela verdade. Nós vimos que o teu Espírito lançou luz ao nosso entendimento. E à medida que a tua palavra foi sendo ministrada, nosso coração foi se tornando também terno, sensível. Obrigado, Senhor. Eu te peço, por mim e por todos que estão aqui, quando num aspecto ou no outro, ou em muitos aspectos, nós não honramos o Pai, nos perdoa, Senhor. Mas nós queremos aquilo que ainda é tempo de mudar, mudar. E se nosso pai então já tenha partido desse mundo, diante do Senhor nós pedimos misericórdia. Mas queremos agora ensinar algo diferente aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. No nome de Jesus nós oramos. O Senhor como modelo maior de pai. Honramos a ti, Jesus, como modelo maior de filho. Em nome do Senhor, nós oramos e te bendizemos por essa noite, Pai. Amém. E amém, Pai. E amém.